minha dor cresça, para transmutá-la em arte. Sairá de mim vida nova, sairá de mim mesmo que não ame. Convívio. Dói demais esse barco, mas não mais do que não pare.